30 areias do deserto, o sol que aí é longe, aqui é perto. Os pés que criam casca pelo renovo de mim. Como um cão varejador atrás da presa, que trouxe essa humana através do acesso, trouxe o fim sobre a mesa. Deixar que eu sigo um ego dominante, a que impureza de achar que sabe tudo e ser um feto. Confesso que sou errante, que perdão eu peço. Meus versos, os fundos só se sigam um ser pensante. Às vezes tenho medo de não ter medo de mim. Engano a si próprio, fez a terra ser assim. É verdade, poço que não chove, o calor seca. Amor que não se rega é igual o ferro após a água eca. De copo em copo, perde esse foco, ano se pronto, bleca. E missão do dia, lavar a pia, ou a família e seca. E fala quem gira, paga quem gira, esquece dever e treta. Quando se ajoelha, bota a cruz inteira, mas atrás da igreja pega fogo. Loucos são os que chamam de louco. O velho doce anda sobre a pista do rap. O pó, o back, preto, pam, pam, pam. Uns só te falar de pedra, as perninhas estremecem. Seja cap até o pescoço, verdade até o osso. É que é sagrado igual água no fim do poço. Seja cap até o pescoço, verdade até o osso. É que é sagrado igual água do fundo do poço. Seja rap até o pescoço, verdade até o osso. É que é sagrado igual água do fundo do poço. Seja rap até o pescoço, verdade até o osso. É que é sagrado, oh. Agora o que dentro em mim bate é a pureza e a forte vida. Solta eu mesmo pra de novo viver novo. Mesmo estando em massa, é só um que bate como dum dum. Odiado, porém conectado no solo. Do verbo se fez soco, deixa o soco de verdade. Bocas dando um sorriso, senta em felicidade. Do Nairobi nos 90, até treveira violenta. O sangue esquenta pra fazer a mudança. Já andei muito preocupado, só de pensar, preocupado. O grito do silêncio despertando meu chamado. Catuco, tentando mano lá despreparado. Só vulto, andando mudo com olho vendado. Será que tu não vê, que tu não vê o amanhecer que te revolva? Tudo que sujou, sujou. Verdadeira pureza é você, não é não? O amor pode limpar. Será que tu não vê, que tu não vê o amanhecer que te revolva? É nacional, antibiótico. Rua do raiz, sujou você. O amor pode limpar. Antibiótico, ótico de rua. Rua. Antibióticos de rua. Antibióticos de rua. Ora, Jesus, Jesus, você falasse tudo em alegria e música. Portanto, eu não tenho nem um minuto de descanso. Ouvi o que disse, bom homem, e quero conversar com você. Mas, meu filho, sou Dom Raiz, o dono do palácio. Não vou lhe fazer mal. Venha, vamos entrar no palácio.